5057-1935, controle. 5057-1935, controle. 4057-4061. 4061, no correto, repasse pronto no 9. Tá pronto, 4061. Tá pronto pro push já, o azul? Firmo. Tente autorizado puxando 9, atenta o tráfego da Gol que tá passeando no 8. Reposte táxi. Livre pushback, quero para o táxi 4061. 36, está sob vetor para sequenciamento, curva à direita por a 230, emite o curso do localizador. 230, emite o curso, 136. O controle 1935, torre 186, transponder 0147. 234, está sob vetor para sequenciamento, curva à esquerda, na proa 015. Limite o curso do localizador. 015, limite o localizador. Civil solicita o GPS da 03834. Gente. Para pushback estacionamento 6741. 941, após ETAP, está autorizada a RNAV e descer para 2500 pés. Reporte na final da RNAV. Está autorizado a RNAV para 2500, formando a final agora 941. Ed, pronto para cópia? Motivo. Valença, mil pés, 17, direita no axé, controle 1935, torre 186, transponder 0160. Pés, Valença, corredor axé, decola com 7, curva direita, 1935, 0160. Juliette, qual é o B? 03. Sim, meu PLB? 03. 103 a bordo, parte 4, torre para acionamento, táxi, Juliette. 186, grato. Controle de Salvador, azul 4082, descida por 150. Azul 4082, acima de identificação, autorizado chegada. Mari, desce para nível 090, reduza para 250 nós. A gente já está mantendo 250 nós, desce para 090, azul 4082. Desceu 050, está 3566. A gente está 3566, desce para nível 040, indicada. 040, 220, descendo para 200 agora. Condições de reduzir para 1890 nós? 1890, já que tem condições, reduzindo, está 3566. Sim. 3895, chama Centro Recife, 128 decimal 8. 28 decimal 8, 3895. Guatanguá Zulu November, aguardo para o táxi ao número 3. Couve agora à direita, proa 030, limite o curso do localizador, desce para nível 050. 030 de proa, descendo para 050, limite ainda permanece o lock, está 3834. Dia de 4 horas e 20, alternando com o fim. 70 e reduzindo. Gente, desce para 3.000 pés, altímetro no 0 no 3. 3.000 no 0 no 3 no ajuste. Puta 3.566. Ortaxio 6741, 148 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna com 20. Posso chamar de Juliette, mantém essa posição. Mantenha o perfil da chegada, aguarde a autorização da RNAV, azul 4082. Positivo, mantendo o perfil, aguardando, obrigado. 3174, desça para nível 070. 3174070. Boa tarde, 3660, November. Azul 482, desça para nível 080. 4082, desça para nível 080. 080, azul 4082. Tá 3660, a sua identificação, autorizando chegada mar e desça para nível 090. 3, o Papa Tango, o quilo Quebec Serra. Vai, Ricardo. 941, no complexo final do procedimento das 9 torres, ano 8, décimo ao meia. 18, meia, obrigado. 321, ingressa e recuperará na Lima. Solo 7. Torre Salvador, boa tarde. Gol 1941, no final do R9, da 1 a 0. Gol 1941, continue na aproximação, reposte trem baixado e travado, o ajuste 10 no 3, cabeceira deslocada em 1 no 1.200 metros, 10200 metros. Meu tio, ciência do deslocamento da pista de 1.200 metros, já está baixado, travado, avistando 1013, gol 1941. 3566. 3566, desça para 2.000 pés, altímetro 10. 1-3, reporte estabilizado no curso localizador. 2.000 pés, reportará estabilizar o localizador da 3566. Controle, Salvador, boa tarde, aquilo que é da Xterra. Autorizado, pouso na 1-0, o gol 1941. O Papa Tango Eco Zulu November, autorizado táxi até Táxi Papá. Reporte na Táxi Papá, o Papa Tango Eco Zulu November. Faz reporte fora da barra. Controle Salvador, o Bravo Eco Foxtrot está para o regresso ativo e mantém 1.510 controle de Paris. Ok, Bravo Eco Fox, ingresso nos corredores Vera Cruz, Interlagos, reporte na rotatória. Paciente ingressa no Interlagos e reportará na rotatória o Bravo X-Ray Fox Trot. Só para informação, seu rádio está Clarisa 3. Está 3164, está sob vetor para sequenciamento, com via esquerda, proa 360, limite o curso do localizador. Desça para nível 050. Proa Norte, descendo para 050, limite o localizador, está 3164. 04082, desça para nível 060. 060, 4082. 3566 se ajustando ao localizador. Papa Tango Eco Zulu November, autorizado cruzamento da pista, reporte na Taxiway Quebec, irá dar passagem a um Citation que irá ingressar no pátio 5, ciente? Obrigado. 3164, chame controle 19, decimal 8, para 3164. 98, boa tarde. Doutora, está 3566. Doutora, azul 4061, ponto de espera da Delta Proto. O azul 4061, mantenha o ponto de espera devido a tráfegos na final, sequenciamento. Vai manter o ponto de espera na Delta, o 4061. Papa Tango, Oscar Mike Uniforme, táxi em frente via pista 17. Após pista 17, ingresso na táxi aí, Papa. Papa Tango, Eco Zulu November, táxi um pouco mais à frente. Faça o backtrack e reporte novamente na táxi aí, Quebec. Então, ciente, prossegue o táxi via Lima. Aguarde instruções. 50, chame controle 19, decimal 8. 050, 198, bom dia, 402. 3660, desça para nível 060. 060, tá 3660. Mantém a posição devido ao sequenciamento da pista no 7. 1-0. Torre, Salvador, TAM 3566. TAM 3566, continue na aproximação, aguardando a autorização de pouso. Serra Baixada travada, aguardando. Voo no 941 no solo aos 47, Fibéria à direita, agilizando, solo 121, decimal 9. 219, voo no 941, agilizando. O Papatango Oscar Mike Uniforme, táxi agora à esquerda, frequência livre ao livrar o pistão no 7. Livre em frequência, livre na 4. 1941, livrando na sua escuta. 941, boa, táxi via Alfa, reporte antes da táxi do Aquilo. Alfa, reportará antes da Aquilo, 1941. Fala, Salvador, Pacão no 0, plano de fomento para Natal no 270, acionar 190. Pacal no zero, terceiro para a cópia, aguarde coordenação e cópia. Tem que estar autorizado o acionamento? Acionamento por conta do comandante, ainda não tem autorização de voo. Força aérea 5947, pronto para a cópia? Força aérea 5947, autorizado, Natal, nível 150. Decolagem no zero, curva esquerda, saída Pucajamo, após DCT Natal. Controle 1935, torre na frequência 186, transponder 5062. Ativo, 200, 3660. Fica já no apoio direto Natal, controle 1935, torre 186, acena 5062. O setor é 5947. 5947, correto, reporte pronto. Transfere. Está na final do RNAVE visual. TAM 3834, número 2 para o pouso, cabeceira deslocada em 1.200 metros, aguarda autorização de pouso. Aguarda autorização, TAM 3834. Radar terminado. Controle 1935, torre 186, transponder 5067. Zero, Alfa Zulu 19, decola da 10, Momo Frote, controle 6935, 1186, 5067, o transponder, Condor 21. Condor 21, correto, reporte pronto. Reporta. Você Foxtrot, confirma está visual? Afirmo. Chega pro rotatório, estou rindo 86. Rotatório 86, sabe que você. Inicialmente o segundo, devido ao sequenciamento aqui que está na final já. Não tem mais como abrir distância para o seu decolar. TAM 3566 no solo 50, libere à direita, agilizando, solo 121 decimal 9. 1219, 8356. Quero ouvir a peso Luno Zero. Decola no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 1935, torre 186, transponder 5076. 97, acena identificação, autorizado chegada bom, se desça para nível 090. Identificou, chegada bom, se desce para 090, agora 697. Transponder 5076. Acal no zero, correto. Táxi autorizado, como número 2, reporte no hotel. Reporte na autorizado táxi, Acal no zero. O Conde 21 está pronto para acionamento. Conde 21, ciente, aguarda acionamento. Já estou com 4 tráfegos acionados e estou com a sequência no ILSD. Escuta então, Conde 21. Solo Salvador, eu tenho 3566 na Alfa, aguardando instruções. 3566 via Alfa, mantenha, vai seguir o tráfego da Gol pro pátio. Ok, aguardando, via Alfa seguindo o Gol pro pátio, tá 3566. 336, número 2, ciente, cabeceira deslocada. Onde é que tá iniciando? Oi, Juliette. Bravo X-ray Foxtrot está no corredor Interlagos 1500 pés, cura rotatória totalmente visual. Tango Bravo X-ray Foxtrot, faça espera sobre a rotatória devido a um sequenciamento para sinal da pista 1-0. Tá ok, tá ciente, tá 6 minutos afastado ainda o Bravo X-ray Foxtrot. 3834, solo 52, agilize, libere a direita, solo 121, decimal 9. Agilizando 219, 3834. Só em 100. Ok, então mantém essa posição, aguarde instruções da 6741. A gente vai manter a posição aqui pro seu passar os tráfegos aí, sem problema. Polo 941, então prossiga seu táxi, ingresse quilo, parte 3, reporte para ingresso, parte principal. Pode olhar para ingresso principal agora, 941. Escoteiro 59, está na hotel para André. 947, mantém a posição, terceiro para decolar aí de Salvador. E é isso. Solo Salvador, então 3834. Autorizador, couve à direita para o 060, reporte estabilizado. Eita, 060, reporte estabilizado, 3660. 66, vai ingressar aquilo, pode 3, aguardando ingressar o pátio principal. Ok, via aquilo, pátio 3 aguardará o pátio principal, tá 3566. Reporte Farol da Barra. Reporte Farol. 3660, desce para 2000 pés, altímetro 1013, reporte estabilizado no curso localizador. 2000 pés, reportará no curso, tá 3660. Webjet 6721 está sob vetor para sequenciamento, curva à esquerda para o 095, limite o curso do localizador. Esquerda 095, limite o lock, 6721. Justino 013. Sete, 10, 13, cabeceira deslocada, tá 3174. 36721. 924, desça via chegada AMAN para nível 040. AMAN 040, 924. O curso tá 3660. 3660, aguarde para transferência de comunicações. Passa 100 para 90, agora 697. Vixe 6721 não indicada? 210. Reduza para 1809. Reduzindo 180, 6721. Atingiu 90, 697. 082, reduza para a velocidade de aproximação, chame teu urna no 8 decimal 6. O TAN 3174, remeta agora devido à separação, suba para 2000 pés, aguarde transferência de comunicações, com curva pela esquerda. 7, curva apoia pela esquerda, TAN 3174. O TAN 3174, inicialmente mantém a proa subindo para 2000 pés, aguarde transferência de comunicações. Tendo a proa, TAN 3174, pode declarar, subindo para 2019, para o 697. Atingiu 90, no 697. O IBS 621 reduz para 1970 nós. Reduzindo, 1970. O IBS 621 no couve à direita para o 060, reposto estabilizado. Direita 060, reporte estável no localizador 6721. Número 97, atinge 90. 2 na final do Renato, 1-0, baixar travado. Papatango Axulo November, autorizado a decolar a pista no 7, vento 130 graus, 1-2 nós. Para 050, igual no 697. Objeto 6721 não estabilizado? Estabilizado. Para 2000 pés, reduza para a velocidade de aproximação, altímetro no 03. 2000, reduzindo 6721. No 924, desça para 3000 pés, altímetro no 02. B12, ajuste para 3000, gol no 0, no 924. Posição devido ao tráfego já próximo aqui ao externo. A gente mantendo a posição. 4082, final da aeronave 10, baixar travado. É, Tenente, Azul 4082, continue na aproximação, cabeceira deslocada em 1.200 metros, ou ajuste 1013. Reposto trem, baixado travado. Baixado travado, tenta a restrição de 1.200 metros. Tenente, o Azul 4082, agora sim pouso autorizado, pista 10, o vento 160 graus, 10 nós. Livre pouso 10, senta a restrição, Azul 4082. Táxi via Paz 3, vai reingressar Juliette Alfa, vai manter a posição atrás do táxi da Webjet, ok? Afirma atrás do Webjet. Por indicada? Conforme a solicitada, 290. Reduza para 180 nós. 180. Sim, meu tráfego. Não é, vai ter colado na sua escuta. Cruzo November, contato radar na decolagem, suba para nível 060, saída da Elfa. Tá vendo? O senhor vai prosseguir pro parte 3 e vai manter a posição no parte 3, na parte de concreto, aguardando para prosseguir táxi para o parte militar. Eu tô com duas aeronaves lá no hotel. Era no 33. É, no 33 meia, copiou? 924, reduza para 1709. Informa o tráfego na posição de 12 horas. Está 8 milhas rumo oeste, passando 3 mil pés para 2 mil pés. O equipamento é um Boeing 737. 1709, 1709. Solo, 3834, frente 3 no sinalizador aqui na 4, está sem indicação. Gente. Em Salvador, voo no 600, informação November. Voo no 600, identifique, autorizado chegada a Mari, desceu para nível 070. Mari para o 070, notando a interdição, está válido? Afirmativo. Obrigado. Objeto mensagem 31 no complexo final do procedimento LSXUI, reduza para velocidade de aproximação, torre 1 no 8, decimal 6. Diga. Recife 410. 410, aguarde coordenação. Mais coisa. Sol Leão November 48 Papa Lima. 48 Papa Lima, aguarde instruções. Quem é que aguardando Papa Lima? 4-0, igual no 697. No 9-4, desce para 2 mil pés, altímetro no 0 no 3, reporte estabilizado no curso. Para 2013, reportará estabilizado no curso 9-4. 628, informa que está se aproximando da Mari para a RNAS da 10. Firma o tráfego? Bom, 328. Um minuto em coordenação com o Recife. Em no 697, reduza para 1709. Já mantenho no 709, igual no 697. Gente, o Condor 21, aguarde instrução de táxi. Solo Salvador Azul 402, livrando a sua escuta. 402 via Alfa, reporte em ataque 6 fila. Tente via Alfa, confirma e reporta em contato com isso aí. Antes daquilo para ingressar para 3. Tente, antes daquilo, obrigado. O Força Aero no 333, é, no parte 3, ingresse nessa parte mais branca, nessa parte concreta, e mantenha sua posição neste pátio, aguardando para prosseguir parte militar. Os tráficos que estão liberando a pista vão taxiar pelo pátio de cargas para o pátio principal. Afirmo, prossiga até próximo aí ao limite. E mantenha-se com a frente da aeronave voltada para o pátio militar, aguardando instruções. Está 8001 no cópia. Siga. Recife autorizado, nível 310, Aerovia Perisco 58. Decola no zero, curva esquerda, saída Pucaracaju. Controle 1935, torre 186. Aciona transponder 5073. Ok, autorizado Recife 310 via Upris 58. Decola da 10 com curva esquerda, Pucaracaju 1935, 186 dúzia, 5073. O transponder está no gate 1-1 para pushback, acionamento 8001 na guarda push. Correto, controle 1935. 1935 aguardando para o pushback, acionamento então 009. Solo November 48, Papa Lima. Prossiga. Está no H da Aerostar, táxi decolagem, Campinas, solicita pista 190. Gente, o November 48, Papa Lima, aguarda coordenação e cópia do seu plano. Gente, fiz um DRA para os 50 agora. Consciente. 190. Tá ok, tá visual com o Webjet na final, tem condições de manter separação. Mantém final 17, o Bravo Sei Fox. Gente, o Papa Tango Bravo Sei Fox Trot informa um tráfego adicional com um Boeing da Gol na final pista 1-0. Se tiver condições de se enquadrar como o número 2 após o Webjet, continue na aproximação final. Afirmo, senhor, tem condições. Mas com o número 2 o Bravo Sei Fox. Objeto 6721, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 1-1 nós. Informa o tráfego, pequeno porte, mantendo o setor norte do campo em aproximação. Gente, está livre o pouso, 6721. O gol no 924, continue na aproximação. Informa o tráfego, pequeno porte, no setor norte do aeródromo em aproximação. Será o número 2 para o pouso. 924 está passando sempre agora. 1-0-9. A intenção é o GPS, ok? Gente, manter o perfil, aguarde a aeronave. Vai manter o perfil, aguardando. 360 pela esquerda, Bravo Sierra Fox. Tinha condições de manter para o pulso. 360 pela esquerda, Bravo Sierra Fox. Negativo, faço 360 pela esquerda agora. Já iniciou, senhor. 360 pela esquerda. Acionamento, senhor, o sexto, sétimo para decolar de Salvador. Estou com a sequência no ILS, estou com os pousos parados por enquanto. Sim, eu estou na Aerostar, do outro lado do aeroporto, ok? Gente, o senhor vai decolar da 1-0 e devido ao seu perfil de saída, o senhor vai ser o sétimo para decolar de Salvador. Onde está visual com tráfego um Boeing da Gol na final pista 1-0? Batiu. Após passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter. Gente. Objeto 6721 no solo aos 04, agilize, libere a direita, solo 121 decimal 9. Está livrando 6721-219. Procedimento, chutou Rio no noite decimal 6. 286-1697. Gente, aguarde pressões. Torre Salvador, boa tarde, gol no 697. Gol 1697, continue na aproximação, aguardando autorização de pouso, cabeceira deslocada em 1.200 metros, o ajuste no 0 no 3. Aguardando a impressão de pouso, sente da perdição parcial, 1.013, gol no 697. Leve pouso para o gol no 1.94. Gol no 924, pouso autorizado, pista 1.0, vento 1.40 graus, 08 nós. Pouso na... 0, 9, 0. Portão 9, azul 4082. Obrigado, portão 9, azul 4082. 3660, ingressa portão 10. Ingressa portão 10, 3660. Fazende 48, Papalino, pronto para copiar? Afirmativo, prossiga. Autorizado Campinas, nível 380, aerovia Peruísco 58. Decolagem no zero, curva direita, saída Gole Gonza. 1935 controle, 186 torre, 5035 transponder. Oi, Salvador, boa tarde, é o Fotório 5947, está no hotel para ingresso. Confirme, decolagem da 1-0 ou 1-7? Correção, decolagem 17. Ok, na 1-7, Gole, a subida é Gole, transição Gonza, 5035, eu transpondo e estou ciente das frequências. Gente, o 9142, qual é o seu POB? Está com 5 a bordo. 05 a bordo? A cor 6 a bordo, meia dúzia. Gente, meia dúzia a bordo, pátio da Aristato, sente seu tráfego, aguarde táxi.